Não mexe comigo, que eu não ando só. Eu não ando só, que eu não ando só. Não mexe, não, não mexe comigo, que eu não ando só. Eu não ando só, que eu não ando só. Eu tenho zumbi, besouro, chefe dos tupis, sou tupinambá. Tenho zereis, caboclo boiadeiro, mãos de cura, morubixabas, cocares, arco-íris, arabatanas, curare, flechas e altares. A velocidade da luz, o escuro da mata escura, o breu, o silêncio, a espera. Eu tenho Jesus, Maria e José, todos os pajés em minha companhia. O menino Deus brinca e dorme nos meus sonhos, o poeta me contou. Não mexe comigo, que eu não ando só, que eu não ando só, eu não ando só. Não mexe não, não mexe comigo, que eu não ando só, eu não ando só, eu não ando só. Não misturo, não me dobro. A rainha do mar anda de mãos dadas comigo. Me ensina o baile das ondas e canta, canta, canta pra mim. É do ouro de Oxum que é feita a armadura que guarda meu corpo, garante meu sangue e minha garganta. O veneno do mal não acha passagem. Em meu coração, Maria acende sua luz e me aponta o caminho. Me sumo no vento, cavalgo no raio de Ansã. Giro o mundo, viro, reviro, tô no recôncavo, tô em fez. Voo entre as estrelas, brinco de ser uma. Traço o cruzeiro do sul com a tocha da fogueira de João Menino. Rezo com as três Marias, vou além. Me recolho no esplendor das nebulosas, descanso nos vales, montanhas. Durmo na forja de algum. Mergulho no calor da lava dos vulcões, corpo vivo de Xangô. Não ando no breu, nem ando na treva. Não ando no breu, nem ando na treva. É por onde eu vou, que o santo me leva. É por onde eu vou, que o santo me leva. Não ando no breu, nem ando na treva. Não ando no breu, nem ando na treva. É por onde eu vou, que o santo me leva. É por onde eu vou, que o santo me leva. Medo não me alcança, no deserto me acho. Faço cobra morder o rabo, escorpião virar pirilampo. Meus pés recebem bálsamos, ungüentos suaves das mãos de Maria, irmã de Marta e Lázaro, no oásis de Betânia. Pensou que ando só, atente ao tempo. Não começa nem termina, é nunca, é sempre. É tempo de reparar na balança de nobre cobre que o rei equilibra. Fulmina o injusto, deixa nua a justiça. Eu não provo do teu fel, eu não piso no teu chão. E pra onde você for, não leva meu nome não. E pra onde você for, não leva meu nome não. Eu não provo do teu fel, eu não piso no teu chão. Pra onde você for, não leva meu nome não. Não leva meu nome não. Onde vai, valente? Você secou. Seus olhos insones secaram. Não vem brotar a relva que cresce livre, verde, longe da tua cegueira. Seus ouvidos se fecharam a qualquer música, a qualquer som. Nem o bem, nem o mal penso em ti. Ninguém te escolhe. Você pisa na terra, mas não a sente. Apenas pisa. Apenas vaga sobre o planeta. E já nem ouve as teclas do teu piano. Você está tão mirrado que nem o diabo te ambiciona. Não tem alma. Você é o oco do oco do oco do sem fim do mundo. O que é teu já tá guardado. Não sou eu que vou lhe dar. Não sou eu que vou lhe dar. Não sou eu que vou lhe dar. O que é teu já tá guardado. Não sou eu que vou lhe dar. Não sou eu que vou lhe dar. Não sou eu. Eu posso engolir você, só pra cuspir depois. Minha fome é matéria que você não alcança. Desde o leite do peito de minha mãe até o sem fim dos versos, versos, versos que brotam no poeta em toda a poesia, sob a luz da lua que deita na palma da inspiração de Caim. Se choro, quando choro e minha lágrima cai, é pra regar o capim que alimenta a vida. Chorando, eu refaço as nascentes que você secou. Se desejo, o meu desejo faz subir marés de sal e sortilégio. Vivo de cara para o vento, na chuva, e quero me molhar. O terço de Fátima e o cordão de Gandhi cruzam meu peito. Sou como a haste fina que qualquer brisa verga, mas nenhuma espada corta. Não mexe comigo, que eu não ando só. Que eu não ando só. Que eu não ando só. Não mexe não. Não mexe comigo, que eu não ando só. Eu não ando só. Eu não ando só. Rádio Conchego. Rádio Conchego? É, Rádio Conchego. Oi, boa noite, meu povo. Boa noite, hoje é terça-feira, 21 de novembro. São 6:03 da noite, 18 horas e 3 minutinhos. Estamos começando aqui mais um noticiário semanal da nossa rádio comunitária Aconchego, 88.1 FM. Estamos aqui transmitindo diretíssimo do Engenho do Meio, Zona Oeste do Recife, chegando aí em alguns bairros vizinhos ao Engenho do Meio, pela FM, frequência modulada 88.1, e para quantos queiram se conectar pela internet. E aí chegamos no mundo inteiro. É isso aí, boa noite. Hoje tive uns probleminhas aí pra organizar o programa, fim de período e tal, lá na faculdade, e aí eu tô meio aperreado com as coisas, fiquei meio na correria, resolvendo uns embaços, uns atrasos, mas é isso, vim aqui pra marcar nosso compromisso aí semanal, conversar um pouco, trocar ideias sobre algumas noticiazinhas, alguns acontecidos na semana. E vocês, toda semana eu trago um disco que fica tocando ao fundo. Hoje eu trouxe o disco Z, 300 anos de zumbi, de Gilberto Gil. É isso aí, soltar um pouquinho o som e voltamos já já com as primeiras notícias. Thank you. É isso aí, galera. Vamos voltando aí com o nosso noticiário semanal. E gostaria de começar aí com a notícia. Não a notícia, sim, mas um conjunto de comentários, né? Que é. Hoje é 21 de novembro. Ontem foi o dia 20 de novembro. Que é o dia em que comemoramos o Dia da Consciência Negra. É isso aí. Dia 20 de novembro. Muita gente fala assim da questão de negritude e tal. Tem gente que não. Que gosta de lembrar do dia 13, que gosta de alardear muito a questão da Lei Áurea e tal. Mas como diz aí um afoxé muito conhecido, 13 de maio não é dia de negro. 13 de maio foi uma data, foi um espetáculo que a galera fez aí. Foi uma pseudo-libertação, foi um documento assinado por uma pessoa branca que não tinha, nunca teve nenhum histórico de combate à escravidão no Brasil. Nem ela, nem ninguém da sua família. A monarquia nunca fez nada para abolir a escravidão no Brasil. E sim, muitos negros e muitas negras batalharam, deram suas vidas e seu sangue para conseguir a tão sonhada liberdade. O caso mais conhecido no Brasil é o Quilombo de Palmares. E em homenagem à figura de Zumbi dos Palmares, comemora-se o Dia da Consciência Negra no dia 20 de novembro. É isso aí. Muita força para todos nós e todas nós. E seguimos em luta nessa batalha cotidiana contra o racismo e em busca da tão sonhada liberdade. E aí, gostaríamos de... Não, vou soltar logo um áudio aqui, o áudio que está lançado na página do Brasil de Fato, Rádio Agência Brasil de Fato. É Cordel, Coisa de Preto. Solta lá, segura Gilberto Gil. Já já você volta. Peço licença a você que ouve meu prosear. Vamos refletir um pouco sobre nosso caminhar, as histórias da Além África que venho aqui contar. Nossa origem é nobre e não tinha escravidão. Compreender esse fato muda a sua redação. Quanto mais abrir a mente, some a discriminação. Não descendemos de escravo, Macota já alertou, mas fomos escravizados, mas nem isso eliminou. Tanto talento e beleza, nosso canto anunciou. Fala Cuti, Afrobeat, Pérola Negra e Zumbi, Clementina, Margarete, valem mais que um rubi, luta, arte e cultura que não cabem num gibi. Nossa luta tem pegada, registro para se escolher. A Qualtume, a Cotirene, exemplos a se colher. Milton Santos e Mandela, é só a mente acolher. O que é coisa de preto? É ficar limpando o chão? Não ser líder do partido, nem chefe da redação? Se você pensa assim, reveja a opinião. Não guarde seu preconceito, demonstre sua visão. Não despreze nosso credo, com sua Bíblia na mão. Nosso Oxum e Olorum habita no coração. Nosso cabelo é lindo, trançado ou pichain. Nosso batuque anima, mas não faz nada ruim. Mas uma fé que maltrata, fere você e a mim. Novembro reflete a luta de uma matriz genial, vinda de outro continente, Angola, Benguela, Guiné-Bissau. Raízes da resistência, fé, saber ancestral. Navio negreiro trouxe, no porão além de dor, quizomba, capoeira, resistindo ao senhor, babileque, balafon, é cantiga de tambor. Antes que julgue meu credo, deixe meu culto explicar. Na sua fé é batismo, na minha é catular. Você mergulha na água, vou a cabeça raspar. Se bebem sangue de Cristo, para com a fé comungar, outras passagens falaram de um cordeiro imolar. Ignoram o mesmo ato presente no catular. O que chama de matança, maldade demoniar, é apenas oferenda, hóstia do catular, sagração da divindade que se passa a cultuar. batizado e catulado bebem da mesma visão. Os símbolos são diferentes, mas os dois é sagração. Como rito de passagem, todos dois é comunhão. Nas raízes do Brasil, Manhasca tem sua história. No batuque, na comida, nos relatos da memória. Na cantiga que embala nossa lágrima e vitória. Se alguém falar e ler e fé, não precisa se benzer. É só um lugar sagrado de quem pratica esse crer. Berço da religião que alimenta nosso ser. Tentei aqui descrever um pouco da nossa glória, do passado, do presente, mostrar nossa trajetória, debater o preconceito que persiste na história. Reafirmando a luta, concluo aqui meu cordel, em busca de consciência, foi que usei o papel, vamos unir nossa luta, pintar um novo painel. Eu sou Daniela Bento e recitei o cordel de minha autoria, Coisa de Preto. É isso aí, você curtiu cordel Coisa de Preto, autoria de Daniela Bento. Deixa eu soltar aqui. Opa, não tá vindo som. Som. Voltou. Voltou aí o disco. É. E aí, eu queria trazer também uma mini agendinha aqui que eu acabei de conseguir catar na internet. Aqui é a programação. Teve programação na segunda e na terça da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco. Eu vou passar aí pra vocês o que vai acontecer no restante da semana. Amanhã, quarta-feira, 22 de novembro, vai rolar o segundo Seminário Internacional de Educação em Africanidades e Afrodescendência, a partir das 14 horas, no Centro de Educação da UFPE. A ação será realizada pelo Centro de Educação, com a participação de Mônica Oliveira, da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco. Também na quarta vai rolar Consciência Negra e Feminista, a partir também das 14 horas, na Universidade Federal Rural de Pernambuco, com a participação de Rebeca Oliveira, também da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco. Vai rolar também o encontro Trotworks, conversa entre entidades negras e inclusão no mercado de trabalho tecnológico, a partir das 19 horas no Centro Luiz Freire, em Olinda, com participação de Thais Silveira, também da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco. E no sábado, 25 do 11, vai rolar o Dia da Consciência Negra no Cidadania Feminina, das 9 às 16. Promoção do Cidadania Feminina. E também no sábado, encontro na Comunidade Peixinhos, das 9 às 16 horas, coordenado por Geovânia Moura, também da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco. E aqui também no CIS, nós temos a nossa programação. A Rádio Aconchego, junto com o Fórum de Usuárias, está organizando aí algumas atividades do nosso Novembro Negro no CIS. Nesta quarta-feira, amanhã, a partir das 16 horas, vai rolar o Cine Clube do CIS. O Cine Clube do CIS rola toda quarta de cada mês. E esse mês terá a temática do mês da Consciência Negra. Vai rolar os filmes Cabela e o filme Cinzas. É isso aí, amanhã, 16 horas aqui no CIS. E nesta sexta, a partir das 14 horas, se eu não me engano, vai rolar também uma roda de conversa sobre comunicação e combate ao racismo, com a participação da mãe Bete de Oxum. E é isso aí. A gente gostaria muito que esse novembro a gente tivesse bastante notícias positivas, mas a gente também tem que lembrar aí que é um dia de a gente comemora a nossa consciência negra, mas também a gente finca pé contra o racismo. E a gente sabe que, apesar de muitos, até os teóricos aí, Gilberto Freire, essa balela de democracia racial, dizem que no Brasil as coisas se deram meio os conflitos raciais se deram de uma forma integrada na cultura, as três raças se integraram harmonicamente na cultura. E a gente sabe que não é bem assim, não é na verdade quase nada assim. No Brasil, o Brasil é um país muito racista e uma das piores coisas do racismo brasileiro é que é um racismo velado. As pessoas não falam, não se assumem, não assumem o racismo, não conseguem enxergar suas atitudes racistas. Isso é uma das grandes dificuldades de se trabalhar racismo no Brasil. E aí, vou citar aqui dois casos que aconteceram esta semana. Eu não sei se o primeiro foi a semana, mas foi um caso que eu tive contato, na verdade, hoje, organizando aqui a pauta pro programa, de um jovem negro de 27 anos que foi preso enquanto assistia o show de Coldplay em São Paulo. O jovem Gabriel dos Santos Vieira. E pelo relato aqui que eu li aqui do caso, ele estava na escada assistindo o show com muita gente que estava na escada, porque o teatro lá estava lotado. E aí um polícia, depois de um mini atrito com uma pessoa, chegou, pediu para ele, perguntou então, segundo ele, então meio de brincadeira, se ele assistiu o show ali mesmo na frente dela e tal. Segundo ele, tinha muitas pessoas também na escada, ele não era o único. E depois chegou um policial diretamente para ele, querendo tirá-lo do local. E aí ele disse que não ia sair, o policial levou o jovem preso. E aí, como bem pontuado na matéria, assim, nos comentários dele, a questão é, só ele foi retirado da escada, ao ponto que existiam muitas pessoas que estavam assistindo o show na escada, o policial escolheu ele e tirou ele da escada. E aí, segundo ele, esses policiais que o tiraram foram muito agressivos, e ele estranha muito que só tenha sido ele retirado do local, mas que o show de racismo começou na delegacia, quando ele se encontrava detido, em que ele foi xingado por muitos termos ofensivos e racistas. E aí é um caso que vale a pena a gente olhar, porque quando você vai olhar para a estrutura policial, principalmente da polícia militar, você vê que é uma estrutura que ela vem e ela tem herança direta da estrutura dos capitães do mato, da galera que caçava os negros fugidos. E a polícia é filha direta dessa estrutura social que vem, remonta diretamente da escravidão. Quando a gente vê também o sistema carcerário no Brasil, com a maioria de encarcerados e a maioria de encarceradas de cor negra, você consegue também entender esse processo de formação da estrutura penal, da estrutura punitiva do Brasil. E aí, por qualquer motivo que seja, em nenhuma circunstância, nenhum cidadão, inclusive, pode até ter cometido o crime que for, que não é o caso do jovem, no caso. Ele estava assistindo o show e ninguém, principalmente nenhuma autoridade, tem o direito de fazer xingar, pior ainda, com um xingamento de teor racista, qualquer pessoa, mesmo que ela tenha cometido crime. E aí a gente vê como é a coisa que eu falei no programa passado, né? Enquanto na história do William Vac, que ele fala é coisa de preto, e a gente fala isso é coisa de branco, que é xingar e saber que não vai ser punido, porque no Brasil rege uma estrutura social que as pessoas brancas podem ser racistas e sabem que não vão ser punidas por isso. Então aí fica o toque, quem tem rede social é capaz de ter visto, foi pelo que eu li aqui na matéria, foi um caso que viralizou nas redes sociais a partir do depoimento de uma amiga do jovem. Ela fez um depoimento nas redes sociais e esse depoimento acabou viralizando. Aí saiu o jovem Gabriel dos Santos Vieira, e nas palavras dele, Ele só quer que tenha um desfecho justo essa história. Ele passou inclusive muitos dias sem querer comentar sobre a história por estar, acho, meio assustado e ainda também com medo de algum tipo de represália. Que é isso, além de tudo, a gente sabe que a galera tem esse hábito de intimidar as pessoas, né? E a gente espera que isso seja julgado por competência civil e não por militares. Não são militares que tem que julgar um crime desse, um crime de racismo, por próprios militares, e sim a justiça civil que deve julgar esses casos. E aí um outro ponto que eu gostaria de finalizar esses comentários, né? Que é, hoje eu tive contato também, um amigo falou, e agora eu encontrei um mini depoimento. Que no domingo, dia 19 do 11, véspera do Dia da Consciência Negra, após o show de Otto, na Mimi Olinda, algumas pessoas começaram uma roda de coco, que foi duramente reprimida pela polícia. Uma roda que inclusive tinha crianças e tal. Aquela história, né? Uma série de absurdos. A galera faz esse tipo de festival. E aí eu tenho também outro comentário sobre o Mimo, assim. A galera faz um festival desse que é um festival de música internacional e é pra atrair público, atrair turistas até, e também pra diversão, né, das pessoas dessa cidade. Só que é muito sintomático, assim, quando acontece um negócio desse, tipo uma repressão a uma roda de coco, bicho. Como é que... Onde é que se você pode pensar... Eu quero ver qual é a desculpa esfarrapada que esses policiais potencialmente vão dar nessa história, né? Mas você pensar que é um... E aí fica claro qual é o público que esses agentes do Estado visualizam pra um show desse, pra um evento desse, pra um festival desse. É o público que vai lá consumir, gastar, ver o show e vai embora. E não é... Ele não se pensa em um show, um evento, um festival desse porte como um espaço público que as pessoas podem aproveitar livremente vendo o show ou fazendo sua festa na praça. Lembrando que não é, ali não é nenhum lugar fechado, nenhum, é no meio da praça, uma praça gigante. Não dá nem pra entender porque a galera iria querer evacuar um lugar desse, né? Tipo, é uma praça, pô. E aí mostra muito de qual é a leitura da galera sobre espaço público, né? É um espaço que é pra ser restritivo, é um espaço que você vai, consome e depois volta pra casa. E aí outro ponto também, que é esse dia 19, na véspera do Dia da Consciência Negra, e aí você tem uma repressão dessa a uma festividade como o coco, que é uma celebração tipicamente dos povos afrodescendentes. E não ter respeito, assim, por esse tipo de... essa celebração na rua, que é tão comum em Recife, em Olinda, que você vê toda semana tem roda de coco, tem festa de coco, e você não tem o mínimo respeito por esse ritmo, por essa festividade ancestral, assim. E no dia, nas vésperas, se já era dia 20, né? Já era madrugada dia 20, nesse dia tão importante, assim, pro povo negro, de lembrar o combate ao racismo e de ter também de confraternizar o ser negro, né? O ser negro, ser negra, a consciência negra, essa força que é, essa luta que é, que não é só luta, não é só lutar contra o racismo, mas também se reconhecer, lutar contra todos esses conceitos que diz que o cabelo do negro é ruim, e ter esse negócio do negro é lindo, essas coisas também boas e positivas, também da festividade, do coco. E aí tem um caso desse de repressão, é uma vergonha, assim, pra a polícia em si já é uma vergonha, mas, porra, num dia desse, assim, é foda. Eu tinha outro comentário sobre Mimo, mas eu acho que foi um show que eu vi, foi do Alu, não sei o nome dele, depois eu vou trazer o nome dele direitinho. Foi um show muito bom, guitarrista do Mali, vou buscar aqui depois pra botar nas nossas listas. Deixa eu ver se tem mais algum evento relacionado à consciência negra. Tem dia 23, que é a quinta-feira, vai ter um debate Onde Estão os Negros na Arte, organizado pela revista Continente, no Museu de Arte Moderna Aloysio Magalhães, o Mamã, que fica na Rua da Aurora, número 265. É outro evento aí que vale a pena dar uma conferida. Já já a gente volta. Bada, bada, rumba, rumba, rumba, bada, barrumbada, barrumbada, barrumbada. Ah, sim, e tem a... Esqueci não, mas tem um comentáriozinho, né? Que é... Pra quem não sabe, racismo é crime. E não é só força de expressão, não é só uma forma de falar. Racismo é crime. É inafiançável e não prescreve. É sujeito à pena de reclusão. Tá no artigo 5º da Constituição Federal. Racismo é crime. Se você... vê alguma situação de racismo na rua, denuncie, não tem fiança e não prescreve. Se você lembra de algum caso, tem provas, tanto em situações de trabalho quanto em situações de abuso de autoridade. Qualquer situação de racismo não prescreve. Se você tiver como denunciar, denuncie. Pena de reclusão, é isso aí. Se você conhece alguém também que já se sofreu alguma situação de racismo, converse com essa pessoa, veja se tem condições de fazer a denúncia. Só reforçando, é crime. Racismo é crime. Não, eu não sou a favor de... como é o nome? Das instituições penais, mas... nesse caso, eu abro total mão de algumas convicções. Porque não... é, se eles querem guerra contra a gente, eles querem matar o nosso povo, eles querem destruir as nossas tradições. Então a gente revida também com essas pequenas leis, essas pequenas concessões que existem dentro do Estado. É crime, denuncie. Soltar agora mais um áudio da Rádio Agência Brasil de Fato sobre os trabalhadores informais aqui no Marco Zero do Recife. Trabalhadores informais do Marco Zero afirmam sofrer perseguição do poder público. Entre a entrega de uma garrafa d'água e uma passagem de troco, é preciso se manter alerta. Trabalhadores do comércio informal do Marco Zero do Recife relataram que sofrem constante perseguição por parte dos representantes da Prefeitura do Recife, que ameaçam os comerciantes e confiscam seus materiais de trabalho. Localizado no bairro do Recife, o Marco Zero é um dos principais cartões postais da cidade. Desde 2013, a gestão do prefeito Geraldo Júlio, do PSB, tem realizado na região investimento tecnológico e turístico, a partir de projetos como Recife Antigo de Coração. Foram desenvolvidas obras nos armazéns do porto, com praça de alimentação voltada aos turistas, que conta com franquias de redes de fast food e restaurantes de luxo. Mas, por outro lado, a prefeitura tem proibido o trabalho dos tradicionais ambulantes, que comercializam mercadorias muitas vezes idênticas às das lojas, mas a preços mais acessíveis para a população. A ambulante Ana Lúcia relatou à reportagem do Brasil de Fato que os fiscais responsáveis pelo controle urbano costumam ser agressivos em suas abordagens com os comerciantes informais. Para o presidente do Sintrace, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Comércio Informal, Edivaldo Gomes, o poder público realiza um processo de criminalização do comércio informal e não se preocupa em organizar os trabalhadores, mesmo que já sejam mais de 5 mil pessoas nesse ramo só no centro do Recife. Ele, Edivaldo, falou que é comum o confisco de mercadorias, seguido de cobrança de valor abusivo ao trabalhador que deseja recuperá-la. A reportagem do Brasil de Fato Pernambuco entrou em contato por telefone e por e-mail com a assessoria de comunicação da Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano do Recife. No entanto, até a publicação desta matéria, não obtivemos resposta quanto aos questionamentos apresentados. De Recife, Marcos Barbosa, para a Rádio Agência Brasil de Fato. É isso aí, galera. Esse governo PSDB... PSB. Ó, tá vendo? Tudo a mesma. Sei lá. Que se dizem socialistas, mas tem uns desserviçozinhos pros trabalhadores que é foda. Principalmente essa questão do comércio informal, que é uma lenda dessa perseguição aí do governo, dos governos aqui de Recife, com a galera aí do trabalho informal. É isso aí. E tinha mais. Tinha mais uma notícia que eu saquei também essa semana, sobre um pouco mais ligada aqui a Pernambuco, sobre o governo do estado, né? Que o governo do estado, o governador Paulo Câmara, quer deixar com o PP, partido, abre aspas, progressista, fecha aspas, SIC, tudo que tiver direito aí pra dizer que reforçar aí que essa bizarrice desse partido não é nada progressista, que é o partido que é chefiado pelo pastor Clayton Collins e a pastora Michelle Collins e seu show de bizarrice diário, ambos. É, que assim, se eles querem reger a religião e as ovelhas dele, que façam pra lá, assim. Agora, dentro da política, querer posicionar as pautas deles, são pautas contra os direitos humanos, contra direitos sociais, contra conquistas do povo, de populações que são afetadas, tipo, como as mulheres, as populações LGBT, eles movendo dentro da política por esses ideais preconceituosos e xenofóbicos. Isso aí eu acho que aí não... não convém, assim. Por isso que eu digo, é um show de bizarrice. Quer igreja, seus processos, sua religião. Agora, querer passar isso pra política, que é um negócio que rege e que impacta na vida de milhões de pessoas, que algumas são de sua religião, outras não são. E é aquela história, né? Com relação ao aborto. Não quer fazer aborto? Não faça. Não, se você é contra alguém... a questão de sexualidade, alguém assumir sua sexualidade, ser gay, pá, não seja. Agora, você não tem nada que interferir no direito dessas populações. E aí o governador Paulo Câmara quer dar a essa galerinha limpezinha a, como é o nome? Secretaria de Desenvolvimento Social. Vê que braba. E aí no site do Marco Zero, eles divulgaram uma carta de várias entidades da sociedade civil criticando essa barganha política aí do governo Paulo Câmara. São realmente muitas associações que assinaram a carta. Eu vou colocar, vou anexar esse post, essa matéria, no nosso blog aí, ao final da... quando eu postar... eita, tá estourando aqui, o que foi? Quando eu postar aqui o nosso programa, aí eu vou botar, adicionar lá os links, vou adicionar essa matéria. E aí vou soltar agora mais um pra encerrar o bloco dos demônios, desses governos, desses políticos canalha aí. Vou soltar uma notícia sobre o governo Temer. E aí eu acho que é o recorde, é o nosso programa com menos notícias sobre Temer. Não porque ele tem feito um melhor governo, mas porque a gente evita falar de coisa ruim, né? Vai lá, a notícia também do Brasil de Fato. O ministro do Comércio do Reino Unido, Greg Hands, pressionou o governo brasileiro para beneficiar grandes companhias petrolíferas britânicas, principalmente a BP, a Premier Oil e a anglo-holandesa Shell. A revelação foi feita pelo jornal The Guardian neste fim de semana. Segundo a publicação britânica, Hands atuou para que as regras tributárias e ambientais brasileiras fossem flexibilizadas. Além disso, reivindicou também que fosse reduzida a política de conteúdo nacional na cadeia do petróleo, ou seja, a obrigatoriedade de uso de componentes produzidos no Brasil. O jornal inglês se baseou em um telegrama diplomático obtido pela organização ambientalista Greenpeace. O documento aponta que Hand se encontrou em março de 2017 com Paulo Pedrosa, secretário executivo do Ministério de Minas e Energia. O telegrama aponta que Pedrosa teria respondido que pressionaria as autoridades brasileiras no sentido dos pedidos britânicos. Tanto o governo do Reino Unido quanto o brasileiro negam que tenha havido lobby, apesar de reconhecerem o encontro. Em janeiro deste ano, o governo Temer reduziu pela metade o percentual obrigatório de conteúdo nacional na exploração do petróleo. Em agosto, renovou o regime de isenções fiscais para importação de equipamento de exploração petrolífera. Mais recentemente, em outubro, a Shell obteve 3 das 6 novas áreas do pré-sal que foram a leilão. Esta não é a primeira vez que a atuação das petrolíferas transnacionais na política brasileira é denunciada. Em 2010, o site Wikileaks revelou que o então candidato tucano José Serra havia prometido alterações nas regras do pré-sal caso ganhasse as eleições. As mudanças ocorreram em novembro de 2016 após o impeachment de Dilma Rousseff com a aprovação de projeto de lei do próprio Serra. De São Paulo, da Rádio Agência Brasil de Fato, José Eduardo Bernardes. Voltando aí, a música não voltou. Voltou. Essa questão da Petrobras aí também é uma questão que é bom ficar de atento, que é outra nossa gigante aí energética, né? Que tá, a galera tá viçando pra privatizar. E aí, desde, eu fui apresentar ontem um trabalho assim, e aí a gente falou um pouco sobre a questão da espionagem que rolou dos Estados Unidos no governo Dilma, que a galera dos Estados Unidos tinha, foi provado assim que eles tinham implantado escutas para rastrear alguns diretores da Petrobras. E aí agora também vem essa notícia, também de um jornal da gringa aí, por documentos vazados também, que a galera tá fazendo pressão para aprovar algumas leis que vão beneficiar essas petroleiras, essas gigantes do setor energético aí. E com um aval, né? O cara do governo tá dizendo, tá bom, eu vou fazer. E aí é ficar de olho nisso, que não é um processo de privatização, como eles querem apresentar, para melhorar a gestão, ou melhorar qualquer coisa na Petrobras, ou pro povo brasileiro, ou pros cofres do governo. É uma privatização que ela serve, ela tá baixando a cabeça para os interesses internacionais e vão dar de mão beijada aí mais um bem nacional, como deram a Vale do Rio Doce a preço de banana no governo FHC. É isso aí, hoje o programa vai ser um pouco mais curto, vou soltar o som um pouquinho e já volto aí para finalizar o último bloco. Perigoso de dar seu sombrio, pessoa. Bota a mão na cabeça o pessoal. Salvador tá no mato QG. Salvador tá no mato QG. Salvador tá no mato QG. O pessoal, tira a mão na cabeça o pessoal. Voltando aí com o nosso noticiário semanal da nossa rádio comunitária Aconchego 88.1 FM. Nós transmitimos aqui direto do Engenho do Meio, zona oeste do Recife. Nosso alcance limitado a algumas regiões, alguns bairros vizinhos ao Engenho do Meio. Pela internet temos um alcance um pouco maior, temos aí disponível para quem quiser escutar. Ficamos no ar 24 horas. E a novidade boa que cada dia se acerca mais é que ano que vem tem mais. Ano que vem a Rádio Aconchego volta mais forte. Ano que vem a gente vai aumentar a nossa cobertura. Vamos abranger uma região maior da Zona Oeste. E é isso aí, nosso sonho antigo de cobrir toda a Zona Oeste do Recife. Vamos lá, fazer nossa fezinha aí que vai rolar. Se pá, já ano que vem a gente já abre o ano com isso. Senão a gente volta no outro ano mais forte ainda. E aí você pode acompanhar também as coisas, as publicações, nossos programas pelo nosso site, pelo nosso blog. O blog é radioaconchego.milharal.org. Radioaconchego.milharal.org. Milharal é esse mesmo, do milho e tal. E lá você tem vários programas. Todos os programas que passam aqui na rádio a gente bota lá. Também tem alguns posts, algumas coisas que a gente escreve. Tem programação aqui do SIS. O SIS, sabe o que é? Serviço Integrado de Saúde. É um prédio. Que é o prédio onde nós estamos localizados aqui no Engenho Meio, que tem várias práticas integrativas, como yoga, tai chi chuan, acupuntura, terapias comunitárias, meditação, tudo isso oferecido gratuitamente pelo Serviço Único de Saúde, o SUS. Além do SUS, temos também nossos serviços comunitários, como a Rádio Aconchego. Não só o SUS funciona nesse prédio, como outras atividades. A rádio tem capoeira também. Aqui tem mais algum serviço comunitário? Agora não, mas já teve Zuka. Como é? Zumba. Tem Zumba também. Eu acho que é na sexta tarde. Capoeira, terça, quarta e quinta, às 7 horas da noite. E Rádio Aconchego. Petwork também é mais uma prática comunitária. Não é oferecido pelo SUS, é oferecido pela comunidade. Em breve a gente vai estar organizando para trazer melhor os horários do SIS aqui também no nosso noticiário. E a Rádio Aconchego, 24 horas por dia, mas especificamente você encontra aqui programas ao vivo. Na terça de manhã, a partir das 9, tem o Prato Cheio e depois a Hora do Aconchego. Às 6 da noite, tem nós, do nosso noticiário semanal. Quinta-feira, às 6 da noite, tem o Poeira Criativa. Sábado, a partir das 2 da tarde, tem o Clube Rock na Calçada e Pelos Olhos e Ouvidos. É isso aí, começamos com dois programinhas, 5 watts de potência, chegando na rua de trás, e vamos acabar esse ano com 6 programas e melhorando bastante nosso sinal aí. É isso, viva nós, viva a comunicação popular e comunitária. E aí, para finalizar o programa, eu gostaria de compartilhar três coisas que eu tive contato aí esses dias. Primeiro, que aquele show que foi proibido lá de Caetano Veloso pro Movimento dos Trabalhadores Sem Teto vai rolar. Caetano marcou um novo show. E aí vai dar a resposta a essa censura que aconteceu por parte da justiça paulista, conservadora paulista. Um evento que vai acontecer, né? Que eu já tinha anunciado no outro, mas como é amanhã. Já tinha anunciado no outro programa, mas como é amanhã e quinta-feira, vou reforçar aqui. Na Praça Ator Barreto Júnior, na Juna Bezerra, lá no Coque, vai acontecer a primeira festa literária do Coque, Felic. Amanhã, 21, e depois dia 22. Aí vocês procuram aí nas redes. E vocês acham aí mais informações sobre a FELIC, primeira festa literária do Coque. Muito importante aí dar relevo a essas ações de comunicação e de pedagogia nas periferias do Recife. E aí, para finalizar o programa, comentários sobre dois em um, né? Eu apresentei ontem um trabalho na universidade sobre privacidade na privacidade e segurança assim, digital, com relação a celular, internet e tal. E aí hoje, por acaso, eu me deparei de novo com um cara que é muito massa, que é um brasileiro, o professor Sérgio Amadeu. E aí eu vou deixar recomendado que quem tenha mais interesse... Eu pensei em falar um pouco mais sobre o assunto, mas aí eu vi esse vídeo hoje e fiquei... Poxa, véio, o cara fala muito bem, véio, o cara é muito bom. É o professor Sérgio Amadeu. E aí eu recomendo dois vídeos dele. Um que é do TEDx, que ele fala um pouco. E aí eu vou publicar ele junto com o nosso post aí no nosso blog. E o outro é sobre o Festival 3i. É um festival que aconteceu, eu não sei se foi Rio de Janeiro ou São Paulo, para debater sobre o jornalismo. E aí eu vi uma postagem de um amigo sobre... De uma amiga, na verdade, sobre esse festival, sobre o vídeo do Sérgio Amadeu nesse festival, que também é uma fala muito boa que ele traz. Só que aí depois eu bati na notícia sobre esse festival especificamente, que ele tentou trazer várias agências de comunicação para debater o jornalismo, desafios do jornalismo, e eu também deixo a indicação e vou publicar também no blog. Festival 3i. Aí teve alguns debates mais quentes aí sobre jornalismo, tipo, o jornalismo deve ser neutro ou... Um cara criticava que o jornalismo não pode ser militante, tem que ser neutro. E já uma galera, que eu acho que também é a perspectiva que a gente tem aqui na rádio, defende que o jornalismo não. Todo jornalismo ele é engajado, todo jornalismo ele é ativista. Se alguém não declara sua posição, tipo, ficar calado é uma posição. Então, quando você vê um jornal que finge não ter posição e, na verdade, ele não está dizendo a sua posição para não escrachar seus posicionamentos, né? Por exemplo, a Globo não precisa dizer que tem posição pra gente saber qual é a posição dela, né? E aí esse festival trouxe alguns debates e aí eu vou publicar também os vídeos. O vídeo completo das falas desse festival tá disponível aí no YouTube. Aí eu vou publicar eles junto com a postagem aqui no nosso blog. É, vale a pena. E tem o professor Sérgio Amadeu também nesse festival. Ele faz uma fala muito boa, assim, muito... Eu recomendo bastante. Vou colocar um destaque especial para o um minuto lá no vídeo que começa ele a falar. Tchan, eu acho que é isso. Por hoje é só, pessoal. E mais uma semana aí. Muito bom estar com vocês. Mais uma terça-feira. Hoje, 21 de novembro. Vamos acabar aí o programa um pouquinho mais cedo, porque eu tive... Me enrolei um pouco para organizar. E é isso. Pra você que é de boa noite, boa noite. Pra você que é de bom dia, tá escutando aí a gente no nosso futuro próximo, na quarta de manhã, bom dia. Se tá escutando a gente no nosso futuro mais distante um pouquinho, boa tarde. É isso aí, noticiário semanal da Rádio Aconchego, ao vivo nas terças-feiras, às 6 da noite. Reprise na quarta, às 7 da manhã. E na quinta-feira, às 3 da tarde. É isso, boa noite, um cheiro, muita luz. Rádio Aconchego 88.1 FM, direto do Engenho do Meio pela frequência modulada. Falou!